En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tu vena. Y mi sangre como brasa tiene paloma en tu cuerpo, quiero hundirme palomita hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma. Llamarada mía palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el alma. Junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay. Thank you. nao de kana luma ni muri bana nu akan tupi de chuplu chitta kiki de kana intact.

Acho que fui deputado, acho que tudo acabou. Quase que já não me lembro de nada. Vida veio, vida, vida veio, vida, vida veio. Jungle out there, disorder and confusion everywhere. No one seems to care. Well, I do. Hey, who's in charge here? Yes, the jungle out there, poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink? Well, I do, and it's so. I'm crazy, cause I worry all the time. If you paid attention, you'd be worried too. You better pay attention, or this world you love so much might just kill you. I could be wrong now, but I don't think so. Cause it's a jungle out there. It's a jungle out there. It's a jungle out there. Violence and danger everywhere. It's brother against brother, pounding on each other like they were millionaires. It's a jungle out there. It's a jungle in here too. You gotta tap right on your phone, a microphone, a camera, checking out everything you do. Called paranoia, as the saying goes. Even paranoids have been a me. I'm not the one who's crazy. I'm not afraid of them. They're afraid of you and me. I could be wrong, but I don't think so. Cause it's a jungle out there. It's a jungle out there. I'm only kidding with you. Is this a jungle out there? It's a jungle out me.

was waiting for me in the bay. I told you it wasn't a deal. Now I'm back within your arms to stay. Thank you. Tambour schreit, der Wald ist lang, du bist allein, o schöne Braut, ich will dich. Oh. Hier in der Einsamkeit, als wohl

Es zog eine Hochzeit in Berge entlang. Ich hörte die Vögel schlagen. Da blitzten vier Reiter das Wald und lang. Das war ein lustiges Jagen.

movements wherever they go. I must follow these movements wherever they go. I'm caught in your undertow. Away from you and me. Thank you. Thank you.

junto aos ventos, a força dos elementos, na ponta do seu florim. Na ponta do seu florim é uma menina bonita. É uma menina bonita. Quando o céu se precipita, sempre o princípio e o fim. Yansan comanda os ventos, a força dos elementos, na ponta do seu florim. Na ponta do seu florim é uma menina bonita. É uma menina bonita. Quando o céu se precipita, sempre o princípio e o fim. Sempre o princípio e o fim. Tauedei ao ao do que janjan. Tauedei ao e ao doro janjan. Muchos inviernos a la deriva, las vueltas que da la vida.